Módulo 3. Iniciaremos agora, caros alunos, nossa rádio web. Vale ressaltar que, assim como foi na rádio web número 1 e 2, nesta rádio web também deverá acompanhar o conteúdo junto com sua apostila. Agora, a apostila Módulo 3. Nesse módulo, então, nossa abordagem será sobre outros animais. Até o momento, nossa abordagem foi somente relacionada a cães e gatos. Agora faremos uma abordagem sobre pássaros, que também cada vez mais são adotados como animais de estimação. Também, posteriormente, abordaremos sobre bovinos, equinos e suínos, pois também é de fundamental importância o auxiliar veterinário possuir esse conhecimento. Iniciando agora a nossa abordagem com os pássaros, faremos agora uma abordagem sobre alguns tipos de pássaros, iniciando pelos canários. Tem origem nas Ilhas Canárias, que estão localizadas na costa oeste da África. O processo de reprodução de canários dura em média 30 dias, começando com a colocação dos ovos até a saída do ninho. É possível detectar a diferença entre fêmeas e machos por meio do seu canto ou ainda pela observação da sua área genital. Normalmente, as canárias botam uma média de 5 ovos, sendo um por dia, particularmente na parte da manhã. O casal cuida do choco dos ovos junto e o período de incubação costuma ser de 15 dias. A escolha da gaiola dependerá do objetivo para que se deseja. No caso de quem quer manter os canários em casa, a dica é procurar por gaiolas que tenham pelo menos 60 cm de comprimento por 40 cm de altura e largura de 30 cm. A gaiola deve possuir ainda comedouro e bebedouro, assim como uma banheira rasa com uns 3 cm e os poleiros para que o pássaro possa permanecer. Agora faremos uma abordagem a respeito do periquito australiano. A sua cor original era o verde claro, tendo a sua cabeça com um tom de amarelo, que é o resultado de inúmeras mudanças. Atualmente, é possível encontrar mais de 200 variações de cor desse pássaro. Uma das mutações mais conhecidas é aquela que recebeu o nome de padrão inglês pelo fato de ter sido estabelecida pelos ingleses. Nessa variação, o periquito possui uma cabeça com mais volume, o corpo relativamente maior e manchas pretas com mais definição. Agapornis. Esses pássaros são designados pelo termo lovebirds, em inglês, que tem sua origem da expressão grega ágape, amor. A manutenção desses pássaros é bastante simples. Um pássaro monogâmico que mantém o mesmo par por toda a sua vida. Calopsitas. Uma ave dessas pode viver até 18 anos se forem bem cuidadas. Vivendo na natureza, essas aves gostam de fazer a nidificação em troncos de árvores mortas e costumam viver perto de cachoeiras ou rios. Existem diferentes colorações de calopsitas que são resultantes de cruzamentos planejados, originando padrões diferentes como arlequim, canela e o prata. Calopsitas. Quando um casal de calopsitas é formado, fica junto para o resto da vida. Observe que, se você vai ter um casal de calopsitas, é necessário ter uma gaiola que esteja preparada para o tal. A gaiola deverá ter um ninho que seja no estilo caixa, com mais ou menos uns 35 cm de altura e largura de 20 cm. Pássaros exóticos. São chamados de pássaros exóticos os pássaros que são passeriformes, Nampsitacídeos, que não têm sua origem em território brasileiro. Dentre os pássaros que fazem parte desse grupo estão diamante do gold, calafate e freirinha. Como esse tipo de pássaro realiza voos horizontais, precisa de gaiolas mais compridas do que altas. Um ponto que vale a pena ressaltar diz respeito à alimentação das aves. As aves gostam de comer frutas, legumes e até mesmo certas verduras. Mas você tem que tomar cuidado com os alimentos proibidos. Como eles variam de ave para ave, podemos citar alguns que provavelmente não terá problema nenhum em dar ao seu pássaro. Cenoura, milho, banana, maçã. Nunca dê alimentos industrializados. Eles são bastante sensíveis quanto a isso. Não existe diferença na ração de filhotes para adultos. Dizem que se dá papinha aos pássaros filhotes, mas não é extremamente necessário, a não ser que seja um filhote recém-separado da mãe ou mais novo que isso, nos casos em que a mãe morre durante a postura dos ovos por certas complicações. Como deve saber, pássaros precisam de serragem para se viverem em gaiolas. O ideal é trocar uma vez por mês, mas isso depende do funcionamento do intestino do animal. Também deve cuidar a ração que está dando a ele. Quando fica muito velha, começa a criar bichinhos, não muito adoráveis. Para evitar isso, ela deve ser guardada em locais secos, como armários altos, e ser muito bem fechada. Aves não têm cio. Cio é coisa de mamífero. Para que as aves se reproduzam, basta ter comida e água de sobra, além de um clima agradável. Se o macho e a fêmea não estiverem acostumados ou nunca tenham se visto, tem de se ter paciência na aproximação das duas aves. Pode demorar alguns dias para que se possa colocar os dois na mesma gaiola. Outra coisa que é essencial para que os pássaros cruzem é a presença de uma casa, suporte para ninho e materiais. Os materiais podem ser papel higiênico, palha, tiras de papel em branco e lã. Nunca dê jornal. Também deve-se evitar algodão, pois os filhotes podem prender as patinhas e até mesmo enroscar a cabeça quando estiverem saindo do ovo ainda. Ao contrário de que certas pessoas pensam, mesmo em cativeiro, as fêmeas ou os casais não precisam de ajuda para cuidar dos filhotes. A única ajuda que você pode dar é enriquecer a comida dos pais, comprando uma ração mais cara, dando frutas, misturando a ração com sementes que não estão na composição original. O estresse nos pássaros domésticos é comum e pode ser a causa de doenças, automutilação e arrancamento de penas. Essa situação acontece porque os animais não estão em seu ambiente natural. Encontram-se privados do voo e dos meios naturais para obter comida. Sendo assim, é muito importante que se tome algumas medidas para diminuir esse estresse, adotando medidas que mantenham os animais em atividade e facilitem sua adaptação a gaiolas e viveiros. Poleiros, brinquedos e espelhos são uma excelente alternativa para animais que se sentem sozinhos ou entediados. Posicionar um espelho próximo à gaiola ou viveiro vai fazer seu pássaro agitar-se, pensando que não está sozinho. Penduricalhos com movimentos e cores também são uma alternativa válida para manter seu pássaro distraído. Brinquedos de plásticos e materiais frágeis não devem ser oferecidos para araras e papagaios, uma vez que possuem o bico maior e mais forte e podem quebrá-los e ingerir os pedaços. Agora, uma abordagem no que diz respeito a como lidar com a ave, principalmente como pegá-la. O primeiro contato com uma ave pode ser um pouco difícil. Ao tentar pegá-la, ela se mostrará assustada e tentará bicar. Para pegar uma ave pequena, espere que ela pouse. Baixe a mão sobre ela calmamente e envolva as asas com a palma, colocando o pescoço entre os seus dedos. Deste modo, a ave se sentirá mais segura e evitará lesões. Em aves de maior porte, como papagaios, o recomendável é usar as duas mãos e que estas estejam sempre protegidas com luvas grossas. Se ela tentar dar bicadas, é porque se sente apertada. Agora que realizamos uma abordagem ligadas a pássaros, dando sequência em nosso estudo no curso de auxiliar veterinário, começaremos uma abordagem sobre outros animais, como pode acompanhar a partir da página 14, aonde abordaremos contenção de bovinos e equinos. Contenção de bovinos e equinos. Como conversamos ainda no primeiro módulo a respeito da contenção de cães e gatos, faremos agora também uma abordagem sobre a contenção de animais grandes, iniciando por bovinos e equinos. A contenção é um procedimento realizado em qualquer animal, para os mais diversos fins, que vão desde a necessidade de um simples exame, aplicação de medicamentos, abates e muitos outros. É claro que, em animais menores, a contenção, imobilização ou derrubamento são tarefas bem mais simples. Em um grande bovino ou mesmo em bezerros, esses procedimentos requerem técnicas mais específicas, pois não é tão simples imobilizar um touro, por exemplo, no braço. A contenção pode ser química, tranquilizantes e ou anestésicos, ou física. A contenção química não dispensa a física, tornando esta de muita importância. Manejo de fazenda, utilizando diariamente pelos peões. É melhor enxergarmos a contenção como manejo, mais importante na bovinocultura ou na lida com animais. Exemplos. Ao derrubar um touro para corrigir um pequeno problema de casco, uma corda passada sobre o prepúcio poderá dar origem a uma aderência, que inutiliza para a reprodução, pois não consegue expor o pênis. Uma vaca que vai ser inseminada, estando a 40 centímetros do técnico, pode impossibilitar a tração da cervix até o aplicador, obrigando a se jogar o sêmen no fundo da vagina. É o mesmo que jogar fora. Durante uma transferência, um movimento da receptora que obrigue o técnico a retirar o aplicador para não quebrar pode provocar a perda do embrião. Um bovino muito estressado devido à contenção não terá uma boa resposta à vacina ou ao vermífugo. A vaca de leite, a exemplo do touro, poderá ficar inutilizada por uma corda passada no vazio, que vai apertar o úbere, esmagando glândulas que produzem leite, provocando fibrose. Vários métodos são descritos e utilizados na rotina prática para derrubar e conter bovinos, mas os mais comuns são os métodos de Rueff e o italiano. Método de Rueff. Fixam-se ambas as extremidades dos chifres em suas bases ou no pescoço por um laço com nó escorregadio. Com uma das mãos, segura-se a corda sobre o tórax, passando-se sua extremidade por baixo da região ventral do tórax no sentido oposto ao corpo, levando-a em seguida, novamente por cima e por dentro da parte da corda que está sendo segura. Repete-se a mesma operação ao nível dos flancos, saindo a ponta da corda para trás. Faça tração firme, lenta e contínua sobre a corda, o que fará com que o animal caia vagarosamente, acompanhando por um ajudante em sua cabeça. Método italiano. Passa-se metade de uma corda comprida pelo pescoço na frente da cernelha. Cruzam-se ambas as extremidades das cordas por baixo do pescoço e, mais uma vez, por sobre a região torácica, passando as pontas das cordas por entre os membros posteriores. Cada extremidade livre é puxada por um homem, enquanto um terceiro assistente segura a cabeça do animal. O derrubamento de equinos pode ser realizado utilizando-se caneleiras e cordas, ou somente cordas. Vejamos os métodos mais comumente utilizados. Método dos travões. Podem ser usadas caneleiras ou travões, argolas ou anéis, que são um jogo de quatro correias de tamanho pequeno, 4 a 6 centímetros de largura, geralmente feitas de couro cru, grossas e resistentes. Uma das extremidades possui uma forte fivela fixa que prende a caneleira no membro. A corda a ser puxada pelos auxiliares serve também para unir as caneleiras e desequilibrar o animal, devendo ser, portanto, resistente e comprida, cerca de 10 metros. O animal deve ser conduzido para o local de derrubamento, obrigatoriamente macio, grama, areia, maravalhas, serragem, etc. Livre de objetos contundentes ou perfurantes, colocam-se as peias nos quatro membros do animal, em região acima do boleto. Método antigo. É um dos processos de derrubamento mais fáceis de execução. No meio de uma corda bem comprida, 10 metros, arma-se um anel que fica colocado na base do pescoço, as duas extremidades cruzando sobre o pescoço. Passam de volta por dentro do anel, dirigem-se para trás. Contornam as quartelas posteriores e são trazidas e puxadas diretamente para trás ou passam novamente pelo anel do pescoço e são direcionadas para trás. Método nacional. E como método antigo, apresenta a vantagem de utilizar apenas uma corda para sua realização. É feito passando-se o meio de uma corda comprida sobre o pescoço, bem em sua base, de maneira que permaneça à frente da musculatura peitoral, deixando as duas extremidades com o mesmo comprimento. Passam-se ambas as extremidades das cordas por baixo do pescoço e por entre os membros anteriores e então pela região do boleto de ambos os membros posteriores. Transpassando cada ponta de corda por entre a corda que envolve o pescoço, do respectivo lado. As duas extremidades são direcionadas para a região posterior do animal e, dessa forma, tracionadas ou puxadas por dois auxiliares. A presença de um ajudante na cabeça do animal é importante e não deve ser desprezada. Caros alunos, dando sequência em nosso estudo, faremos agora uma abordagem relacionada à intoxicação de bovinos por plantas. Os fatores que levam à intoxicação dos bovinos por plantas, em geral, estão correlacionados com a escassez de alimento devido às geadas, secas, superlotação de pastagens, jejum durante transportes a longas distâncias e outros. E há um deficiente controle de plantas tóxicas em pastagens, o que chamamos de pastos sujos. As quantidades de plantas necessárias para causar intoxicação são muito variáveis entre si. Algumas causam seus efeitos quando certa quantidade é ingerida dentro de um período curto. Por outro lado, a maioria das plantas tóxicas podem ser ingeridas pelos animais e estes somente apresentam-se intoxicados após consumirem quantidades diárias, Por outro lado, a maioria das plantas tóxicas pode ser ingerida pelos animais e estes somente apresentam-se intoxicados após consumirem quantidades diárias abaixo da dose tóxica, até que esta tenha sido completada e encontram-se também intoxicados. A intoxicação por plantas é a terceira maior causa da mortalidade de bovinos no Brasil. Hoje, existem cerca de 90 tipos de plantas tóxicas. Vamos mostrar algumas das mais temidas em nosso país. Erva de rato, ou cafezinho, é a doença que mais afeta o rebanho brasileiro, cerca de 80% das intoxicações. Uma de suas características é ser uma planta muito palatável. O animal não precisa sentir fome para comer. Asclepia, paininha ou oficial de sala. A paininha é muito confundida com a erva de rato. Porém, apesar de possuir princípios tóxicos, ela não provoca mortes. Mascagnia, Queirania ou cipó prata também causa morte súbita. Atinge o coração e provoca parada cardíaca. É encontrada em todo o território do Brasil, porém tem grande incidência no Rio Grande do Sul. Tetrapteris, cipó ferro ou cipó ruão. Causa insuficiência cardíaca congestiva com edemas. Também causa aborto se afetar vacas prenhas e emagrecimento progressivo. Presente em todos os estados da região sudeste. Samambaia do campo. Muito comum em todo o Brasil, normalmente é ingerida quando se inicia a brotação, provoca sangramento na bexiga, hematuria. Por isso, se confundem com leptospirose, pois o animal começa a urinar sangue. Em sua apostila, como pode ver, há uma série de outras doenças e enfermidades relacionadas à intoxicação de bovinos. Faremos agora uma abordagem ligada a bovinos sobre as principais doenças, iniciando por acidose ruminal. Doença muito comum em rebanho confinado com oferecimento de dietas ricas em energia, geralmente com os volumosos correspondendo de 40% a 60% da matéria seca total ingerida. Porém, ultimamente uma parte considerável dos criadores opta pela utilização de dietas que contenham grandes quantidades de grãos e reduzidos percentuais de volumosos, principalmente pela dificuldade de produção desses componentes em larga escala. Nesta situação, a acidose ruminal vem se tornando cada vez mais importante, sendo caracterizada por uma desordem metabólica do rumen, na qual os níveis de pH diminuem rapidamente como resultado de uma alteração súbita de dietas e forragem, feno e pasto. O rumen é um ambiente anaeróbico, com pH variando entre 6 e 7, onde diversos micro-organismos coexistem num balanço delicado, dirigindo os carboidratos, proteínas e lípidos ingeridos pelo animal. Normalmente, é bem tamponado devido a fatores como presença dos ácidos graxos voláteis AGV, produzido pela fermentação dos alimentos, capacidade tamponante de vários alimentos e ao intenso fluxo de saliva. Esses fatores, portanto, impedem que o pH seja reduzido. A acidose impede também que o bovino libere os gases produzidos no rumen, provocando o acúmulo. Com isso, há a possibilidade de inchaço do órgão a ponto de esmagar os pulmões e asfixiar o animal se não for tratado imediatamente. O tratamento da acidose aguda pode ser feito com técnicas simples como lavagem do conteúdo ruminal para casos menos graves e ruminotomia, remoção manual do conteúdo ruminal, transfaunação, transfusão de líquido ruminal de um animal saudável para o enfermo e fluidoterapia intravenosa, utilização de soluções para recomposição e a manutenção da homeostase, nos casos mais graves. Contudo, esses procedimentos devem ser realizados por profissionais especializados. Além do manejo alimentar adequado, é essencial que o pecuarista tenha bicarbonato de sódio e injeções de vitamina B, especialmente tiamina, em sua propriedade ao criar bovinos com uma dieta baseada em grãos para que possa realizar a remediação imediata caso seja identificada a acidose aguda. Os custos com a prevenção serão sempre menores do que com o tratamento e o descarte de animais não será necessário. Timpanismo, conhecida por meteorismo ruminal, caracterizada pela distensão acentuada do rumen e retículo, devido à incapacidade do animal em expulsar os gases produzidos através dos mecanismos fisiológicos normais, que acarreta um quadro de dificuldade respiratória e circulatória com asfixia e morte do animal. está associada a fatores que impedem o animal de eliminar gases produtivos durante a fermentação ruminal. O tratamento dos casos de timpanismo gasoso baseia-se no alívio do animal com auxílio de sonda, que pode apresentar alguma dificuldade nos casos de obstrução ou diminuição da luz do esôfago, e na tentativa de solução da doença ou lesão precursora do problema. Prevenção. A maneira mais indicada de se prevenir o problema é evitar a adoção de dietas com excesso de grãos e deficientes em fibras, assim como a excessiva moagem dos grãos. O cuidado no uso de feno de leguminosas, embora de pouco uso em confinamentos em nosso país, também vale a pena ser comentado para o caso de animais estabulados. Afecções de cascos em bovinos. As lesões de cascos são responsáveis por aproximadamente 90% das claudicações em vacas leiteiras. Os prejuízos econômicos se traduzem por queda na produção de leite, custo do tratamento, perda do score corporal, problemas reprodutivos, entre outros. As lesões podem ser divididas em infecciosas e não infecciosas. Vários fatores prejudicam a formação e a estruturação das células queratinizadas, que formam um casco. Essas lesões são as não infecciosas, já as outras são causadas por um agente infeccioso. O casco é formado pela parede sola e talão. A maior incidência de lesões não infecciosas ocorre na sola. Entre as principais estão as úlceras de sola e úlcera de pinça, hemorragias de sola e as doenças de linha branca que fica na junção entre a parede e a sola. Dentre as infecciosas estão a dermatite digital ou verruga, dermatite interdigital, erosão de talão e podridão de casco. Os problemas infecciosos estão relacionados com ambientes contaminados com umidade alta, barro e acúmulo de fezes, junto à falta ou um programa pouco eficaz de uso do pé dilúvio. O pé dilúvio é um local com água onde o animal passa mergulhando seus cascos. Neste local deve-se utilizar produtos preventivos a este problema. É necessário proporcionar o máximo de conforto ao animal e organizar o manejo para permitir um maior período de acesso às áreas de descanso. O aparo funcional dos cascos, feito por um profissional qualificado, permite o balanceamento correto para a distribuição do peso do animal em uma maior área da sola. Em resumo, podemos definir que a melhor forma de controle dos problemas é a observação diária de todos os animais para detectar precocemente eventuais alterações. Nas ações, separar os doentes dos demais, pois as alterações podem ser contagiosas. Fazer a retirada de fezes, onde os animais passam a maior parte do tempo, o maior número de vezes possíveis durante o dia. Evitar que os animais caminhem muito e, sobretudo, em terrenos com cascalhos, pedras ou qualquer outra coisa que possa causar danos aos cascos. Retirar lama em volta dos bebedouros, colchos, etc. De preferência, concretar ao redor desses. Jogar cal virgem periodicamente nos locais de maior concentração, colocar terra nova nos buracos que se formam próximo aos bebedouros, colchos, etc. Fazer casqueamento periódico em todos os animais. Fazer com que todos os animais passem pelo pé dilúvio, pelo menos duas vezes por semana. Diarreia em bezerros. As principais causas de diarreias em bovinos jovens devem ser conhecidas, pois essa enfermidade é responsável por perdas econômicas importantes e, dependendo do agente causador da diarreia, do animal e do custo-benefício do tratamento, a implementação de medidas de controle pós-infecção tem um custo bem superior ao da aplicação de um bom manejo sanitário, como pode verificar em sua apostila. Há várias outras causas que podem ocasionar a diarreia. O sintoma caracteriza-se por diarreia aquosa aguda, com desidratação intensa e progressão ao óbito. Em algumas situações, o tempo de vida do animal sugere determinados agentes. Contudo, de maneira geral, não é possível realizar um diagnóstico etiológico através apenas da observação clínica. As diarreias virais também devem ser alvo de atenção pelos produtores de gado, devido sua atuação nos primeiros dias de vida do animal. Geralmente, os agentes virais das diarreias atuam pela infecção de células das vilosidades intestinais, principalmente intestino delgado e cólon, resultando em atrofia de células intestinais e na diarreia por má absorção. O tratamento da diarreia, quando possível, é baseado em hidroterapia dos animais com reposição dos eletrólitos e antibiótico-terapia. além de bom manejo nutricional e a implementação de medidas higiênicas para controlar a disseminação da doença no rebanho. A introdução de um programa de controle bem planejado está diretamente relacionada à identificação de fatores de riscos relacionados ao manejo, nutrição e higiene do rebanho, quando controlados minimizam consideravelmente a ocorrência de doenças na propriedade. Dermatocomicose é também conhecida pelo nome de dermatofitose ou tricofitose. As perdas econômicas devidas à dermatomicose são baixas, uma vez que a infecção é superficial e restrita à pele, mas a inquietação decorrente do prurido pode resultar em diminuição nas taxas de ganho. A dermatomicose afeta principalmente animais estabulados criados em altas lotações, que favorece a disseminação da infecção, a constante reinfecção e a contaminação do ambiente. Todas as raças, sexo ou idades são susceptíveis, embora os indivíduos mais jovens sejam mais comumente afetados, principalmente os recém-desmamados devido à sua condição de alta susceptibilidade. Muitos tipos de tratamentos tópicos podem ser usados, mas para uma maior eficácia, todos devem ter procedidos da retirada das crostas, com auxílio de escova de cerdas e água morna. As soluções devem ser esfregadas com intensidade nas lesões, sobretudo nas regiões periféricas. Aplicações de soluções fracas de iodo, 1 a 2%, a cada 1 a 2 dias, têm alcançado bons resultados. Tristeza parasitória bovina, amarelão. É uma doença infecciosa parasitária, tendo como agente etiológico dois parasitas, uma rectisia do gênero Anaplasma. O impacto econômico dessa doença está relacionado com a redução da produção de carne e leite, o custo do tratamento, gastos com medidas preventivas quando há introdução de animais de áreas livres em áreas endêmicas por causar infertilidade temporária do rebanho bovino, mas principalmente devido à mortalidade dos animais. Existem fatores que tornam os animais mais susceptíveis às hemoparasitoses, como animais bostauros, pois são mais sensíveis aos carrapatos. Consequentemente, as hemoparasitoses bovinos jovens são mais resistentes do que os adultos, devido aos anticorpos colostrais, rápida resposta imunitária celular, maior produção de eritrócitos pela medula óssea e presença de hemoglobina fetal nos eritrócitos. Os sinais clínicos apresentados pelos animais afetados pela TPB começam com um quadro de intensa apatia e prostração. As mucosas oculares apresentam-se intensamente pálidas ou amareladas, indicando anemia ou icterícia, respectivamente, febre alta acima de 40 graus Celsius. Pelos arrepiados e ásperos, urina com cor de chocolate, hemoglobinúria. Nos casos de babesia, os animais irão apresentar sinais neurológicos, especialmente relacionados à locomoção, como andar cambaleante, incoordenação, principalmente dos membros posteriores, tremores musculares, agressividades e quedas com movimentos de pedalagem, evoluindo para óbito dentro de 3 dias. Mastite bovina. Mais frequentes em ruminantes, sendo que o agente predominante nestes são bacterianos, predominando Streptococcus, Staphylococcus, causando entre 80% a 90% das mastites infecciosas. Esta infecção pode aparecer em todas as fêmeas de mamíferos, mas ela só tem importância econômica e sanitária em bovinos, caprinos e ovinos. Geralmente, esta doença pode ser causada pela falta de esgotamento do leite em combinação. Agentes presentes na mama multiplicam-se rapidamente ou mesmo aproveitar a baixa resistência e alcançar os adenômeros mamários por via ascendente. Neste local, alteram o ambiente celular através da ação de suas enzimas catabólicos e até mesmo devido à acidificação do meio causada pela fermentação da lactose. A soma destes fatores resulta em uma inflamação com aumento de exudação do líquido tissular e o pH torna-se alcalino. Já relacionado aos sintomas, os sinais clínicos apresentados em casos agudos são mama ou quarto afetados apresentam-se inflamados, quentes, doloridos, às vezes com notável hiperemia, conferindo à mama uma coloração rosada intensa até vermelha. Existem casos, como nas mastites estafilocócicas, que o animal pode apresentar febre, taquicardia, dispneia, às vezes apatia com rápida evolução e morte dentro de poucos dias. O leite, nos casos de mastites aguda, apresenta pus, flocos de caseína, proteína encontrada no leite. O tratamento é feito de modo geral via mamária com preparados especiais, conhecidos como antimastíticos. As tetas devem ser esgotadas pelo ordenhador. Em seguida, é introduzida a cânula na embalagem na teta e depositar todo o conteúdo para dentro do quarto afetado, massageando durante um minuto. Uma semana após o término do tratamento, deve ser feito testes para verificar se a inflamação cedeu. Faremos agora uma abordagem, caros alunos, nas doenças frequentes em equinos, iniciando pela pulmoneira. O cavalo pode tossir tanto no estábulo como a trabalhar. Poderá haver algum corrimento nasal, em especial depois do trabalho. O ritmo respiratório poderá aumentar e a respiração passa a ser mais precipitada. Pode ser controlada de acordo com procedimentos corretos e mais adequados, como molhar o feno, dar erva semisseca e embalada em vácuo, mudar a cama para aparás de madeira ou papel e manter o cavalo ao ar livre ao máximo tempo possível. Dictiocaulose. Esta doença é transmitida entre burros e de burros para cavalos, mas não entre cavalos. Os cavalos que pastam com burros devem ser desparasitados contra esta doença com regularidade. Resfriados das vias nasais. O cavalo pode não ter febre, não ter vontade de comer e desenvolver um corrimento nasal ou tosse. Caso os sintomas se verifiquem, há que isolar o cavalo, mantê-lo quente, não o fazer trabalhar. Dado ao alto índice de contágio das doenças virais, há que verificar outros animais. A verificação da temperatura deve ser feita duas vezes por dia. Gurma. Os principais sintomas são as temperaturas altas e pus nas narinas. O cavalo terá um ar descorado e sem apetite. Desenvolve abscessos na região de mandíbula e do pescoço. Enjoo de movimento. É provocado pelas viagens longas e os sintomas são semelhantes aos da gripe, febre alta, palidez, pouco apetite e aumento do ritmo respiratório. Cornagem. O fato de um cavalo fazer barulho ao inspirar pode refletir uma obstrução parcial da laringe, comprometer a performance e provocar cansaço e falta de ar prematuros ao cavalo. O assovio é um som agudo e o ronco mais grave. Ambos podem ser provocados pela paralisia de uma corda vocal. Epitaxia. É uma perda de sangue pelo nariz, a hemorragia, associada ao exercício. Não é comum, podendo ser resultado de um problema grave nas vias respiratórias aéreas superiores da cabeça, em especial, ou de um crescimento anormal, etmoide, ou ainda, uma infecção fungicida, micose da bolsa gutural. O tratamento deve ser administrado somente pelo veterinário, no entanto, enquanto espera que este chegue, pode ir pondo uma ligadura na cauda, para evitar que esta se suje. Pode também esfregar vaselina nas nádegas do animal para evitar que a pele inflame por estar sempre úmida. Deve ser dada muita água fresca ao cavalo. Encefalite equina. É causada por vírus que atacam o sistema nervoso central dos equinos e causam perturbações diversas. Os animais doentes portam o vírus no sangue, nas vísceras e na medula óssea. Ela é transmitida por morcegos, carrapatos, hematófagos. Suas vias de contágio são as fossas nasais e as vias digestivas. Os principais sintomas dessa doença são perturbações na locomoção, febre, hipersensibilidade ao ruído e tato, sonolência, apatia, quedas frequentes. A visão fica comprometida, emagrecimento rápido, pálpebras caídas, apatia e apoio de cabeça nos obstáculos. Cólica equina. As verdadeiras causadas por doenças dolorosas do estômago e do intestino, com defecação anormal. Já as falsas são resultado de enfermidades do peritônio, baço, rins e órgãos internos. Para o tratamento dessa cólica, o animal deve ser colocado em uma baia e sem fornecimento de comida, para em seguida receber o medicamento prescrito pelo médico veterinário. Bem, alunos, partiremos agora para o próximo assunto que diz respeito à inseminação artificial em bovinos. O uso de inseminação artificial é uma ferramenta essencial para o melhoramento genético e aumento da eficiência produtiva dos rebanhos. Todas as biotécnicas existentes que são aplicadas à reprodução animal, a inseminação artificial A é a mais antiga e também a mais eficiente. Inicialmente, o objetivo era a erradicação de doenças infecciosas transmitidas pelo touro durante a monta natural. Difundindo-se em seguida como um instrumento eficaz e econômico para o melhoramento genético dos rebanhos. Em sua apostila, como pode ver, encontra um passo a passo ilustrado, além de todas as etapas que devem ser realizadas. Em relação à inseminação em equinos, o conceito de inseminação artificial refere-se ao processo de deposição do sêmen no sistema genital feminino através de manipulação artificial e no momento adequado, visando a fertilização do óvulo. Para que a inseminação artificial na espécie equina, assim como em outras espécies, tenha o seu sucesso garantido, é importante que sejam observadas algumas etapas. Material genético disponível, ausência de características indesejáveis, principalmente as de cunho genético, manejo nutricional e sanitário, bem como uma boa equipe técnica com amplo domínio dos aspectos ligados à fertilidade e tecnologia do sêmen, sem os quais torna-se difícil usufruir os benefícios dessa biotécnica da reprodução. Lembrando que o processo de inseminação artificial, como pode ver em sua apostila, não está ligado apenas a inserir o sêmen na fêmea. Ele engloba desde a colheita do sêmen no macho. Em sua apostila, pode verificar as formas que pode realizar isso, principalmente em equinos. Já em relação à inseminação artificial em suínos, teve seu destaque a partir de 1975 a nível comercial, principalmente na região sul, onde nasceram as primeiras centrais de inseminação artificial. Hoje o Brasil está em primeiro lugar na América Latina, em número de fêmeas inseminadas, porém, em porcentagem de rebanho, o Chile é o primeiro. Relacionado a esse processo em suínos, alguns cuidados devem ser tomados. Realizar as coletas em horas mais frescas do dia. Observar intervalo entre coletas dos machos seguindo o seguinte esquema. Machos jovens, com até um ano de idade, coleta uma vez por semana. Machos adultos, com mais de um ano de idade e boas condições de sêmen, coleta 3 vezes a cada 15 dias, ou seja, intervalo de 5, 4 a 5 dias. Fazer a limpeza do macho antes de levá-lo para a sala de coleta. E esgotando o líquido prepucial. Utilizar recipientes separados para colher fração rica e pobre. Para fração rica, utilizar becker estéreo ou copo plástico descartável, contido em garrafa térmica com água a 37 graus Celsius. Coletar em sala de coleta limpa e isolada das baias, evitando assim contaminações do sêmen. Utilizar tapete de borracha para que o macho não escorregue na hora do salto. A chave do sucesso do programa de inseminação artificial está no correto diagnóstico de cio. Mesmo em granjas pequenas, onde o uso de inseminação artificial é propiciado através da aquisição de sêmen de centrais. E nesses casos, é ainda maior o benefício desta técnica. Se faz necessário a presença de um macho adulto com características específicas para o diagnóstico de cio. Nenhuma pessoa, por mais dedicada e sensível que possa ser, é capaz de realizar com o mesmo sucesso o diagnóstico de cio feito por um cachaço. A presença do varrão na gestão por si só já é uma ferramenta eficaz no processo de diagnóstico de cio, pois na sua presença, a fêmea recebe estímulo que auxilia na exteriorização dos sinais de cio. O macho usado para o diagnóstico de cio deve receber treinamento. Para isso, deve ser um animal dócil, de boa conduta, ter características de cachaço, ou seja, apresentar odor próprio, intensa salivação, pois é na saliva que se encontra a maior concentração de ferormônios. E estes ferormônios atuam diretamente no ciclo estral da porca. O diagnóstico de cio deve ser realizado 2 vezes ao dia no mínimo, sempre nos horários mais frescos, e se inicia com a passagem do macho diante das fêmeas, vagarosamente, dando tempo para que a fêmea reconheça a presença deste macho e assim comece a produzir os hormônios responsáveis pelos sinais externos de cio. As fêmeas que apresentarem positividade a esse reflexo devem ser inseminadas imediatamente e após cada 12 ou 24 horas, dependendo do manejo praticado na granja. Nossa última abordagem no curso diz respeito à castração em animais de grande porte, como pode acompanhar a partir da página 68. castração em bovinos. A castração de bovinos machos é adotada nos sistemas de produção por apresentar vantagens quanto ao manejo e quanto à qualidade da carcaça. O termo castração pode ser definido como uma operação que consiste na ablação testicular ou supressão funcional dos órgãos reprodutores. As técnicas de castração de bovinos podem ser cirúrgicas ou não, na castração química, causando atrofia dos testículos. A presença dos testículos mantém os níveis hormonais, que exercem efeitos anabólicos na musculatura, com maior aproveitamento do nitrogênio alimentar. Os resultados são melhor eficiência alimentar e maior deposição de musculatura, além da redistribuição da gordura corporal. Já em relação a suínos, é obrigatória por lei a todo animal destinado a corte, visando a diminuição de odor na carne. Além de diminuir o comportamento agressivo dos machos, é antieconômico realizar a castração de fêmeas. Na granja, a castração é realizada de 7 a 12 dias após o nascimento dos leitões, pois os mesmos apresentam bom tamanho de testículos. Recuperam-se bem do procedimento, pois a cicatrização é mais rápida, não há risco de hemorragias, menor o desuso de medicamentos e dispensa contenção rigorosa. Recomenda-se que os animais sejam castrados no máximo com 15 dias de idade, pois após esse período, os mesmos demandam medicamentos para recuperação. Para realizar a castração, os leitões são retirados de junto das porcas para evitar o estresse das mães e das vizinhas. Para a castração é realizada uma incisão no saco escrotal com posterior exteriorização dos testículos e retirada dos mesmos, sendo que a retirada pode ser feita por raspagem ou puxão dos mesmos, com posterior desinfecção com álcool iodado. Bem, caros alunos, concluímos desta forma nossa última rádio web. Assim como os outros módulos, a próxima etapa será você ler a apostila módulo 3 por completa e após assistir às aulas relacionadas a este conteúdo, posteriormente irá fazer as atividades relacionadas ao módulo 3. Desejamos a você sucesso nas próximas etapas do curso. Obrigado e bons estudos!